Uma cena hilária foi registrada no final da tarde desta sexta-feira. Policiais militares, orientados pela Central de Operações, deslocaram-se até a Rua Ouro Preto, no Pilar Parque Campestre, onde um solicitante teria presenciado indivíduos invadirem uma residência ao lado do terreno onde ele estava construindo. Segundo informações repassadas por esta testemunha, os indivíduos tinham arrombado uma janela e estavam furtando eletrodomésticos. Quando os policiais militares chegaram ao local indicado pela denúncia, flagraram um arrombador com metade do corpo dentro da casa e o resto para o lado de fora. As pernas balançavam no momento em que ele foi arrancado pelos policiais da posição em que estava e já estava em posse de um aparelho de DVD. Foi preso em flagrante, sendo encaminhado para a delegacia e lá identificado como Jair Cáceres de Assunção, 19 anos. Três adolescentes que estavam ajudando a levar os produtos furtados também foram apreendidos. Um carrinho furtado da residência estava sendo usado pelos criminosos para levar os produtos subtraídos. Este ficou no imóvel. Mas os demais que serviram como provas contra Jair e seus comparsas foi levado à delegacia. O maior foi preso em flagrante na sexta SDP e os menores encaminhados para a lavratura do ato infracional na Delegacia Especial do Adolescente. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.